tempo de levar água para quem tem sede. É tempo de levar pão para quem tem fome. É tempo de falar às almas que Jesus Cristo é a solução, porque vejo vidas se perdendo sem ter direção. É tempo de falar às almas que Jesus Cristo é a solução, porque vejo vidas se perdendo sem ter direção. Vai, obreiro, vai, obreiro, o Senhor está te mandando, é hora agora. Vai, obreiro, vai, obreiro, porque sem conhecer Jesus muitas almas choram. É tempo de darmos as mãos e sairmos juntos, e irmos lá do outro lado proclamar. Verdadeira essência.